Gravando. Naruia. Uma boa noite. Estamos aqui para trabalhar. Por isso, nós não ligamos para o que falem ou deixem de falar. Trabalhamos para o Cristo. Este é o momento de decisão. Não é o momento de brincadeiras espirituais, pois muitos acham que isto é uma brincadeira. Muitos estão neste momento achando que estás fazendo um trabalho para a luz e não está. E não está. Vigiem. Abram os seus olhos, meus irmãos. Abre canal nesta plataforma e falar de Jesus é fácil. Difícil é viver ele, fazer as vontades dele. Abram seus olhos, meus amigos. Muitos de vocês estão sendo enganados. Pela sua prepotência. Pela sua ignorância. Pelo seu ego. Parece ser repetitivo, mas não é. Falamos desta forma quantas vezes for necessário, pois no processo que ele passou mais cedo, ele viu irmãos indo para os planetas que vibram. Não é coisa bonita, meus irmãos. Ele se desesperou e se entristeceu por ver todos esses irmãos indo no mesmo trilho, no mesmo caminho. E não é falta de informação. Não é falta de informação. Parem com as idolatrias. Parem com os dogmas. Parem. Ainda dá tempo. Não idolatrem irmãos seus de trabalho. Somos mensageiros da luz, trabalhadores da luz. Só isso. Expandem as suas mentes, meus irmãos. Deus é muito mais do que você pensa. Ele é o Deus do impossível e do possível. Não há limites para ele. Falo com os meus irmãos espíritas, falo com meus irmãos evangélicos, meus irmãos ubandistas e de todas as outras religiões. Não tem problema nenhum em segui-las. Não tem problema. O problema é o que vocês fazem com ela. É o que vocês fazem. Muitos dizem, muitos evangélicos dizem que não são idólatras, mas eu afirmo que são, pois eu vejo, nada me é escondido. Idolatram o seu pastor, idolatram o seu bispo, que assim eles se denominam, mas de bispo não tem nada. Muitos desses que estão congregando na igreja evangélica, não são todas, mas muitos desses deixaram seu ego, sua vaidade, sua ganância falar mais alto. Viu uma maneira próspera falando a palavra de Deus. Só falando, não vivendo. Falar e viver é completamente diferente. E as ovelhas perdidas, que não só desta encarnação, de outras várias, vem se repetindo por falta de conhecimento. Criando ídolos, não imagens, mas os que os pastores criam. Tijolo santo, vassoura santa, feijão sagrado. E nisso eles enriquecem, pois as pessoas depositam sua fé naquilo ali, naquela matéria. Idolatria é matéria. Abram seus olhos, meus irmãos. Abram os seus olhos. Deus, o Cristo, não obriga nada a ninguém. Você não é obrigado a dar os dízimos. Você não é obrigado a fazer qualquer coisa. adianta dar o dízimo do coentro e do cominho e negligenciar as leis de Deus? Diz pra mim. Cresça, pois o Cristo não obriga nada a ninguém. Isso é a criação humana. Dogmas. Não existe obrigação no Pai. Ninguém é obrigado. Deus não obriga nada a ninguém. E eles impõem o medo para se manter no poder. O medo e a ignorância. Muitos deles irão ver este vídeo e irão me chamar de demônio. É. Desencarne, que vocês vão ver o que que é o próprio demônio, meus irmãos. Pois a conduta que vocês estão seguindo é completamente contrária ao que a que Deus e o Cristo trouxe. Muitos alertas vêm sendo trazidos em vários vídeos, não só desta casa, mas de outras que seguem as leis de Deus, para alertar os evangélicos, os espíritas, os umbandistas. Os espíritas fazem as mesmas coisas. Só muda os conceitos, pois nada se esconde de um Exu. Não são todas, mas muitas casas espíritas cobram de tudo. Até curso para mediunidade. E os ignorantes ainda caem. Com valores altíssimos. Abram os seus olhos, hipócritas. Dizem que tem a mente expandida. Aonde? Ratos. O recado vem sendo dado. E aos seus desencarnes tudo será mostrado, pois Deus, ele nunca deixa um filho seu desavisado. Ele avisa antes. Ele avisa antes. Cai porque quer. Depois não chore, não diz que está sendo injustiçado. É. Esta é a minha mensagem. Fiquem todos na paz. Laruê, meus irmãos.